Hoje nós temos um assunto até bastante intrigante, né? Sobre a questão da mídia, o que é mídia e o que é real. O que é mídia e o que é a realidade? Bom, a mídia nós sabemos que é nada mais, nada menos do que vários veículos de comunicação, que hoje são os mais variados tipos, principalmente Face, WhatsApp, rádio, televisão. Bom, eu nem sei dizer todos, porque é uma quantidade enorme de veículos de comunicação de informação, que leva informação, mesmo nós não sabendo, talvez, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Aí é que está a X da questão. Ela é real ou ela é irreal? Então, nós aqui se baseamos um pouco, e fomos obrigados a se basear em alguma coisa, porque a gente não vai trazer nada aqui sem alguma argumentação lógica e coerente. Então, eu tive o trabalho nos últimos dias, principalmente a semana passada, que eu passei férias, e no hotel que nós estávamos, infelizmente só tinha um canal que passava, que era o canal da TV, Globo. Então, só tinha que assistir as novelas. E eu, especialmente, peguei e digo, não, eu vou me dedicar a realmente observar a ver realmente como é que é essa novela das seis, que dizem que ela, a novela das seis, ela é uma novela espírita, ela é uma novela que traz todas as informações sobre espiritualidade, sobre isso, sobre aquilo. Algum tempo atrás eu já tinha descoberto que nessa novela existia um portal. Bom, já daí, totalmente desconecto com o Livro dos Espíritos, Livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo e segundo o Livro dos Médiuns. Não tem nada a ver, gente. Nem lá no céu e inferno não tem portal de entrada ou de saída. Não tem portal de nada. Isso não existe, gente. Vejam só a que ponto que chegaram. Então, essa moça, muito bonita, tal de Juliana, ela descobriu esse portal na qual ela se transportava por uma vida anterior a essa dela, aonde ela tinha um grande amor da vida dela, e praticamente as mesmas personagens, só que talvez em outros afazeres. E ela voltava quando ela queria e fazia a novela aqui. Era a atriz da novela, a principal atriz da novela. E voltava para lá e ia se encontrar com o namorado dela. Gente, não existe isso. Tu não pode viver em dois mundos. Não existe isso, gente. Nós vivemos nessa encarnação, e o que existe, que talvez em alguns momentos, quando nós estamos em sono profundo, a gente, o que acontece? Sai pelo cordão de prata e talvez vai em alguns lugares onde talvez tenha que resolver alguns propósitos, algumas pendengas. Agora, portal não existe. E o pior de tudo, gente, é que tinha uma rival dela que queria ficar com essa mulher, com o namorado dessa mulher, da Júlia, e ela pegou e simplesmente, para fazer com que ela não voltasse mais para essa existência atual, que ela namorava o cara que é pai do filho dela, ela queria afastar essa mulher, né? Ela simplesmente foi lá e quebrou o vidro, quebrou o portal. O que aconteceu com a outra? Não passou mais para esse lado aqui. Foi considerada desaparecida. Aí tiveram que arrumar outra mocinha para o filme, para pipa, papapá. Essa mulher que quebrou o espelho atingiu os objetivos dela e agora está vivendo com aquele que era para ser marido do diretor do filme. Então, bom, vocês assistem e vocês vão ver que baboseira. Então, com tudo isso, gente, eles não estão, por exemplo, a Rede Globo, vou falar com todas as palavras, eles não estão ensinando, não estão dando informação sobre espiritismo algum, gente. O que eles estão fazendo é ridicularizando o espiritismo. O que eles estão fazendo é banalizando essa palavra certa, banalizando aquilo que poderia ser algo de interessante. Não, é banal. Então tem uma outra novela das oito que o gato virou um baita de um cara. Jesus Cristo, nós estamos em que país? Nós estamos em que lugar? O gato lá da Irmandade, para proteger a fonte, que era um gato, ele virou um homem. E que ele pode também virar um leão. Senhor Jesus, em que ponto nós estamos, em pleno 2019, com toda a tecnologia que nós temos aí, que não serve para nada, para isso aí, porque para contar mentira não precisa de tecnologia, a não ser que seja necessário que essa tecnologia ela vá e avance que nem um trem-bala. E é o que está acontecendo agora. Vocês já imaginaram um cachorro, quer dizer, um gato virar um homem? Um homem desse tamanho aqui? Imaginaram alguém de nós passar por um portal e viver numa outra existência? Totalmente com outras roupas, com outras características, outros carros, os mais antigos. E ela sai do portal e entra para cá, e aí ela está no meio natural moderno, onde ela é uma atriz de cinema. O que está acontecendo com nós, gente? E nós estamos aí acreditando. E o pior é que tem gente que acredita. O pior é que tem gente que comenta a novela. O pior é que tem gente que troca ideias e às vezes discutem. Não, porque aquilo lá é assim, aquilo lá foi assado. Discutem. Uma ignorância total, gente. Que falta de conhecimento que o nosso povo precisa. Que falta de tato, de sensibilidade, gente, para percebermos que nada disso é verdade. Isso não existe, gente. O que está na verdade do Espiritismo está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, gente. Isso é verdade. A Gênesis, em todos os casos, obras póstumas, céu e inferno, mas não vai estar lá nenhum portal, gente. Para as pessoas passarem para o outro lado, isso é uma coisa que... Eu já li sobre portais, mas isso é uma coisa que exige uma tecnologia que é de outros povos, de outras... E que não é assim um ser humano passar de um portal para outro sem nenhuma proteção. Não funciona desse jeito aí. Aí a gente fica pensando, né? Como é que a gente poderia passar isso para o centro? Aí foi conversado através da comissão de palestrantes, aí eu disse, olha, realmente está acontecendo isso, mas é que tem poucas pessoas do centro espírita que assistem novelas. Eu, de vez em quando, dava uma olhadinha que é para a fonte de informação para trazer aqui. E eu fiz isso, então, durante 4, 5 dias eu assisti essa novela. É uma total banalização do nosso pensamento humano. Eles nos tratam como se nós fôssemos ratos. Ratos. Ratos de laboratório. Será que eles estão fazendo alguma experiência conosco? Pensando que todo mundo acredita nas mentiras dele? É incrível! Tu está assistindo um jornal da RBS e tem a mídia também. E tem lá o repórter olhando para trás. A praia está lotada e não sei o quê. Estão 5 pessoas lá na praia, gente. 5 pessoas na praia. É ridículo, gente, o que eles querem colocar dentro de nossa cabeça, dentro de nossa mente, algo que não existe. Mas nós não somos burros, nós não somos idiotas, gente. Nós temos que pensar, e pensar alto e claro, e fazer com que isso aí Não se banalize, pelo amor de Deus. Vamos, gente, com aqueles 3 livros na mão, nós provamos com todas as letras que isso aí é pura babaquice, pura mentira deslavada. Mentira deslavada. E que venha alguém da Globo me dizer que é verdade, gente. Por favor, até que ponto nós estamos chegando? Até que ponto nós estamos chegando na banalização, na ridicularização do espiritismo em si? É uma total falta de respeito. É uma total falta de consideração para aqueles que tão arduamente trabalharam durante anos e anos a doutrina espírita aqui no nosso país e em outros países, que vem se desenvolvendo a galope, a passo galopante. Basta ver aí os congressos nacionais, internacionais, mas aí são faladas coisas sérias, gente. Coisas sérias. Eu acho que não tem ninguém da Globo que vai lá. Provavelmente não tem ninguém. Então, meu Deus, eu tive que falar isso aqui hoje, nós tivemos que falar isso aqui hoje, porque eu sempre digo que eu não estou sozinho, porque senão eu não teria essa desenvoltura. Então, por favor, gente, vamos ler e vamos filtrar aquilo que entra nas nossas mentes através do sentido da visão, vamos filtrar e vamos cuidar com nossos filhos de Jesus. Vamos cuidar com os celulares, vamos cuidar com os WhatsApps, com os Faces, com isso, com aquilo. Que passa muita, eu diria que 80% das informações são mentira. São mentira, mentira, mentira. Não tem nenhum fundo de verdade. E as pessoas continuam com aquelas malinhas. Nada contra ter uma máquina daquelas como ferramenta de trabalho, Jesus. Nada contra isso. Eu também uso para ligar para alguém ou para mandar uma mensagem ou isso, aquilo. E olha lá que, aquilo que eu sei fazer. Né? Mas Jesus Cristo, olhai para baixo e pingai novamente aqueles pingos de fogo, né? Sobre as nossas cabeças, para que a gente perceba, a gente acorde. A gente acorde, Jesus Cristo, que é muita fantasia, é muita baboseira na televisão, gente. Eu fui obrigado, nós somos obrigados hoje a falar sobre isso. Hoje eu peguei meio pesado. Não sei quem vai vir aqui que se pega pesado também. Mas Jesus, vamos pensar, hein? Vamos pensar. Vamos ver a televisão, mas vamos pensar se aquilo que eles estão passando para nós, se eles estão gozando com a nossa cara ou tentando passar uma informação. E se a informação é correta. Agora, espelho com portal, por favor, gente.